droga de paixão que me prendeu. Quase me matou, me enlouqueceu. Foi um vendaval dentro de mim. Explosão de amor que não tem fim. Uma dose de amor fatal, doce sabor de paixão. Provei, gostei, mas me dei mal. Embriagou o meu coração. E agora o que é que eu vou fazer pra sair dessa? Outra pessoa, outro amor não me interessa. Tem que ser você. Eu sinto a sua falta, eu morro de desejo. Eu fecho os olhos, sinto o gosto do seu beijo. Não dá pra te esquecer. Seu amor ficou no meu olhar. Será que um dia você vai voltar? Tenho que sonhar. De amor fatal, doce sabor de paixão. Provei, gostei, mas me dei mal. Embriagou o meu coração. E agora o que é que eu vou fazer pra sair dessa? Outra pessoa, outro amor não me interessa. Tem que ser você. Eu sinto a sua falta, eu morro de desejo. Eu fecho os olhos, sinto o gosto do seu beijo. Não dá pra te esquecer. E agora o que é que eu vou fazer pra sair dessa? Outra pessoa, outro amor não me interessa. Tem que ser você. Eu sinto a sua falta, eu morro de desejo. Fecho os olhos, sinto o gosto do seu beijo. Não dá pra te esquecer. Seu amor ficou no meu olhar. Será que um dia você vai voltar? Tenho que sonhar. Tenho que sonhar. Queria cantar uma canção especial, ou seja, algumas canções especiais aqui, um pupurri, uma seleção para vocês. Queria começar com uma canção composta pelo saudoso João Paulo, com o querido Rick, da dupla Rick Ren. Eles conseguiram juntar alguns pertences na letra dessa música, que relatam a nossa história, a história de muita gente que viveu no campo, na roça, enfim, tem saudade da terra. Conseguimos juntar esses pertences e colocar dentro de um baú. E a música ficou simplesmente maravilhosa. Eles fizeram essa canção numa madrugada. Me recordo como se fosse hoje. Mas ela não teria razão de ser se não fosse com uma segunda voz aqui comigo.